ainda. Por mais que a gente ainda desacredita, as coisas vão acontecendo em nossas vidas. Por essas pistas que minhas pegadas ficaram, tantos abraços, gente, muito obrigado. Tanto carinho, na certeza de nunca ficar sozinho. Amigos, conhecido, a luta, um compromisso. Shirley, Casa Verde, é isso, é muito mais que a cidade. É o orgulho de representar o bagulho com o mate. É muito bom saber o que seria de mim sem minhas cria, acho que eu mesmo não suportaria. A arte abriu as portas, a rima é o resgate, seu juiz com a liberdade assistida. Os meninos pira, desenhos que animaram a vida. Aquarela que substitui 50 tons de cinza, o tempo vai mudando. Cabelos brancos, amadurecimento, primaveras foram me amolecendo pra receber uma nova flor que a cegonha encomendou. Meu Deus, meu pai agora é bisavô, é meu professor. São 10 anos, muito rápido passou, os panos se juntaram e a gente se casou. Imaginamos tudo que a gente gostaria que acontecesse. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Imaginamos tudo que a gente gostaria que acontecesse. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Histórias de um lugar que pra mim faz toda a diferença. Uma criança na esperança pra dormir de luz acesa. Aquele medo não te deixa, ele se esconde por um tempo e de repente ele retorna de surpresa. São cicatrizes que não saram. Escreveria livros sobre as esquinas por onde deixei pegadas. Eu pintaria um belo quadro, uma flor, um vaso, quanto significado. Imaginamos tudo que a gente gostaria que acontecesse. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Imaginamos tudo que a gente gostaria que acontecesse. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Olhares confiantes mentalizam um momento. Não são aplausos, são os abraços que eu mais desejo. Não há dinheiro que te paga escrever, depois você vê sua música inteira ser cantada. Me sinto tão realizado, o mundo girou pra louca lá que nunca estudou. Essa vida me treinou, chutando bolas na trave. Um pouco mais, sempre um pouco mais pra sair do quase. Fortalecendo a base, ensinando, aprendendo mais com a vida. As meninas de hoje em dia cada vez mais agressiva. Numa cortina de fumaça, a neblina esconde os perigos de uma rua errada. Imaginamos tudo que a gente gostaria que acontecesse. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez.